agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E um turista procedente da cidade gaúcha de Caxias do Sul foi ferido na manhã de ontem durante assalto nas proximidades da aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade. O incidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã, a cerca de 200 metros da passagem fronteiriça. O assaltante armado abordou o empresário e radialista Vilmar de Souza, que caminhava em direção ao Paraguai, acompanhado por duas mulheres. O homem roubou uma bolsa e atirou em Vilmar, fugindo em direção à barranca do Rio Paraná. Baleado na perna direita, o turista gaúcho foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauch, aqui em Foz do Iguaçu, para ser atendido e recuperar-se do ferimento. Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal foram chamadas a intervir para identificar e localizar o paradeiro do assaltante, que, segundo ouvintes que entraram em contato aqui com a CBN, já teria inclusive agido outras vezes no mesmo ponto, ou seja, não seria um total, digamos assim, desconhecido para quem trabalha ou vive ali nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade. Vale lembrar que em janeiro de 2013, a gaúcha Noyara Bonato de Souza, de 26 anos, morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante assalto no alto da Ponte da Amizade. No mês de maio de 2013, um outro gaúcho procedente de Cândido Godói foi morto por reagir a um assalto na área central de Ciudad del Este. Os casos de violência na fronteira entre Brasil e Paraguai não apenas chamam a atenção, como são inaceitáveis. Além das ocorrências relatadas, quase que diariamente, turistas são assaltados a bordo de vans paraguaias cujos ocupantes oferecem a travessia da ponte em direção ao país vizinho. Ações de fiscalização e policiamento efetivas na cabeceira brasileira, somadas à colaboração das autoridades paraguaias, são fundamentais para o combate a esses tipos de crimes. Afinal, de nada adianta reformar a ponte, revitalizar a passagem fronteiriça, se o local continuar a ser cenário de episódios de violência que, em muitos casos, podem ser facilmente evitados. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. facebook.com/cbnfoz. Também você pode interagir através do nosso perfil no Twitter, que é o twitter.com/cbnfoz, ou através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 18 de janeiro de 2014. Bom dia! Jogadores da seleção da Coreia do Sul visitaram as Cataratas nesta sexta-feira. A equipe escolheu a cidade para treinos durante a Copa do Mundo de 2014. Segunda unidade mais visitada do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu em 2013 turistas de 164 países. A aduana de Porto Iguaçu deve ganhar 18 novos guichês para agilizar a passagem pela ponte Tancredo Neves. Secretário Nacional de Políticas de Turismo fala à CBN Foz. Centro de Convenções de Foz do Iguaçu pode ser entregue à iniciativa privada. 11 horas e 6 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Horas e 8 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento já chega à marca dos 31 graus. Previsão do tempo para este fim de semana aqui na região da Tríplice Fronteira. Hoje devemos ter calor, como já verificado aí desde as primeiras horas do dia de hoje. À tarde existe a possibilidade de algumas pancadas de chuvas aqui na região, mas isso é apenas possibilidade. Não se tem algo muito concreto com relação a este fato. A temperatura deve chegar aos 33 graus por volta do meio-dia, 1 PM, com sensação térmica de 35 graus. É preciso estar atento aí quanto à exposição aos raios solares. Para amanhã, domingo, possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde. As temperaturas oscilam entre 22 e 30 graus. Já para segunda-feira, conforme informações, a previsão do tempo do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, devemos ter tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite, mínima de 22 e máxima de 33. Essa é a previsão aí para as próximas 48 horas aqui na Tríplice Fronteira. Aeroportos da região trinacional estão neste momento abertos para pousos e decolagens, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que segue fechado até meio-dia em razão aí das obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Neste instante, na BR-277, temos movimentação ainda mais intensa no sentido de Foz do Iguaçu. Isso vem se registrando desde as primeiras horas do dia de hoje. E passam agora pela Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, 310 veículos por hora no sentido Foz. Atenção ao trafegar por este ponto da rodovia. Trevo do Charrua, perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, temos fila de veículos ali na rotatória, principalmente veículos procedentes da Avenida Garibaldi em direção à BR-277. Trevo da Costa e Silva, o chamado trevo de entrada de Foz do Iguaçu, também temos fila para quem vem no sentido centro de Foz. Uma recomendação aí de muito cuidado a você que está trafegando pela BR-277 nas imediações da Avenida Paraná. Tenha cuidado, respeite a sinalização em razão das obras instaladas ali no local. Vamos conferir agora como está a situação da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Quem nos traz o boletim é Thaís Montenegro. Guilherme, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado Paraguai da fronteira. Os motoristas enfrentam fila para fazer a travessia e para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal, sem maiores congestionamentos até o momento. Guilherme. Obrigado, Thaís. Na BR-469, entre Brasil e Argentina, o acesso aí entre Brasil e Argentina, na rotatória da 469 com a Avenida das Cataratas, temos fluxo intenso de veículos, tanto em direção ao parque como em direção ao centro, já quem efetivamente toma a direita ali para entrar rumo à aduana de Porto Iguaçu, a ponte Tancredo Neves, propriamente dita, fique muito atento. No alto da ponte, não temos registro de lentidão, mas a chegada ali à aduana de Porto Iguaçu está bastante tumultuada já em território argentino. Tenha atenção, registro de lentidão na passagem pelos guichês. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos trazer notícias positivas aí, novidades com relação ao projeto de construção de novos guichês ali na aduana de Porto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado a 2,40 para a compra e 2,49 para a venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para a compra e 0,26 para a venda. O guarani, R$ 1,00, compra 1.850 guaranis e 1.960 guaranis são necessários para a compra de R$ 1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para a compra e a 3,35 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 200 mil litros de água por segundo, cerca de 60% acima do normal para esta época do ano e também ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação, inclusive, é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos e em Foz do Iguaçu, desde a última terça-feira e treinando em dois períodos no estádio do ABC, a seleção da Coreia do Sul, que disputará a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, aproveitou um breve momento de descanso para conhecer as Cataratas do Iguaçu nesta sexta-feira. Quem esteve lá e nos conta como foi é o repórter Maurício Freire. A sexta-feira foi mais um dia de treino forte para os sul-coreanos em Foz do Iguaçu. Os atletas trabalharam em dois horários, pela manhã e à tarde, fazendo atividades físicas e com bola. Os jogadores e comissão técnica sofreram com o forte calor de mais de 30 graus, mas no final do dia tiveram um compromisso refrescante. O grupo saiu direto do estádio do ABC para o Parque Nacional do Iguaçu conhecer as cataratas. Por causa do cansaço, o grupo desceu direto no mirante principal do parque, evitando a trilha. Não precisava de mais para os sul-coreanos se encantarem com a paisagem. Com modernos smartphones, todos queriam registrar uma foto diante das cataratas. Eles tomaram conta do espaço destinado aos turistas e reuniram todo o grupo para uma foto oficial diante de uma das maravilhas da natureza. O técnico sul-coreano Hong Myong-bo conta que ficou impressionado com o tamanho das cataratas. Ele diz que é incrível e que espera que a força das águas ajudem a seleção na Copa do Mundo. Os jogadores também passaram pelo mirante que dá visão à Garganta do Diabo, principal queda das cataratas. Como o dia era de grande vazão, todos saíram encharcados do passeio. A visita da seleção de futebol da Coreia do Sul chamou a atenção dos outros turistas. A carioca Mônica Loreto aproveitou para tirar fotos dela e da sobrinha junto com os atletas. Muito emocionante estar aqui, né? Com a seleção da Coreia aqui. Foi surpresa? Foi, fiquei muito surpresa. Eu, minha sobrinha, estou com a minha família. A gente está adorando. Um turista argentino que fazia o passeio também aproveitou para tirar fotos dos jogadores junto com os filhos. Ele diz que ficou surpreso. Há um mês participamos de um torneio de rugby e a Coreia do Sul participou também. Não sabia que tinha uma seleção de futebol. Para o presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, que acompanhou a visita, a imagem da seleção nas cataratas é um dos marcos desta passagem dos sul-coreanos por Foz. Essa foto aqui nas cataratas vale tanto quanto a foto deles no ABC treinando, né? Então tem um significado especial para nós porque são imagens que vão correr a imprensa, o Brasil, a Coreia, tinha vários jornalistas coreanos aqui também cobrindo e já mostrando para o povo coreano onde a seleção está treinando, que é na terra das cataratas do Iguaçu. Isso tem um significado especial para o nosso turismo e para a divulgação da imagem do destino. A seleção da Coreia do Sul permanece na cidade até a próxima terça-feira. Depois, o time vai para os Estados Unidos, onde disputa 3 amistosos. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 15 minutos e a Coreia do Sul foi a primeira seleção participante da Copa do Mundo a vir para o Brasil realizar um período de treinamento, o que pegou de surpresa as autoridades locais aqui em Foz do Iguaçu, já que a informação inicial por parte da própria Coreia era de que apenas uma comitiva viria à cidade nesta semana para confirmar a escolha de Foz do Iguaçu como campo de treinamento. Sobre o segredo quanto à vinda dos jogadores, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, avalia que pode ter sido uma espécie de teste por parte dos sul-coreanos. Eu acho que eles fizeram de propósito para ver se nós estávamos preparados efetivamente, mas acho que nós vamos comprovar que está tudo bem, que a gente vai conseguir recebê-los bem, que eles vão poder ter excelentes locais para se prepararem. De propósito ou não, ao menos nas declarações dadas à imprensa, a cidade causou boa impressão aos jogadores e integrantes da comissão técnica que elogiaram, entre outros pontos, o calor, lembrando que agora é inverno na Coreia do Sul, o gramado, o conforto do hotel, e teve até jogador comentando que Foz do Iguaçu se parece com algumas cidades da Coreia, ou seja, sentindo-se em casa. Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e principal articulador da vinda da Coreia do Sul à cidade, conversou com o repórter Maurício Freire e falou sobre a estrutura que os sul-coreanos vão encontrar em seu retorno aqui a Foz do Iguaçu já para a reta final da preparação para a Copa, tendo em vista que o CT escolhido pela FIFA, o estádio Pedro Basso, ainda encontra-se em obras. Nosso compromisso com o centro de treinamento de seleções do Flamengo é entregá-lo pronto, as principais obras lá, em 15 de março. Né? Esse é o compromisso que nós assumimos com a FIFA. E eles vieram para o sorteio dos grupos, que foi lá na Bahia, em dezembro, nos visitaram e nos pediram uma alternativa para que eles pudessem fazer alguns treinamentos, jogos de treinos e também alguns amistosos, né? Enfim, a surpresa foi que eles decidiram agora, de última hora, vir com a equipe toda já para treinar, ficar uma semana aqui treinando, fazendo treinos de manhã e à tarde no ABC. Mas, enfim, é uma surpresa. A gente viu pelo lado bom, pelo lado do desafio e tudo mais. Estamos bem entendidos com eles. As obras fora do campo do ABC continuam normalmente, né, porque nós vamos trocar as cadeiras, lá as arquibancadas, estamos fazendo pintura das arquibancadas, estamos fazendo melhorias nos vestiários, melhorias externas e tudo mais, que vão continuar enquanto eles estiverem treinando, né? O importante é o seguinte, que o campo está em condições de jogo, né? As correções que nós fizemos no gramado com uma equipe especializada que nós mandamos vir de São Paulo para fazer um trabalho de aeração, descompactação do solo, adubação, enfim, o solo estava muito seco ali, a bola quicava demais no ABC, e o estádio não passava por uma manutenção dessas, uma revitalização dessas há muitos anos, né? Desde que tinha sido preparado para a Copa América há 14 anos atrás. Então, eles viram que as condições do campo estão boas, né? E o campo amanhã estará em condições de jogo para que eles possam fazer os treinamentos aqui e daqui possam seguir para os Estados Unidos, onde eles têm um jogo amistoso com a equipe dos Estados Unidos, tem outro em Los Angeles com a equipe do México e outro com a Costa Rica, né? Esperamos que eles façam uma boa preparação aqui em Foz do Iguaçu para que eles obtenham bons resultados nesses amistosos e esperamos que eles retornem depois em maio, final de maio, já em definitivo, para se preparar para a Copa do Mundo já no campo do Flamengo, já como centro de treinamento de seleções da Copa do Mundo da FIFA. Agora, os sul-coreanos, eles vão ter um estádio reformado com um campo adequado para poder treinar, que está sendo feito lá no ABC. Eles têm um hotel de estrutura internacional que vai hospedar eles aqui. Agora, o que mais é primordial para essa hospedagem dos sul-coreanos aqui, para eles terem uma boa impressão da cidade, para que eles confirmem efetivamente essa vinda para Foz do Iguaçu como centro de treinamento? Questões de segurança, talvez, como que está esse planejamento para receber eles aqui esses dias? Eu não tenho dúvidas que eles já escolheram Foz do Iguaçu e eles só não ficarão em Foz do Iguaçu se nós não fizermos as adequações que nós nos propusemos a fazer perante o comitê organizador da Copa do Mundo, da FIFA. Se o CT do Flamengo não ficar em boas condições, somente dessa forma eles não virão para Foz do Iguaçu, porque eles já escolheram nossa cidade. Eu acredito que a partir de agora é tratar bem, é receber bem, temos que ser hospitaleiros, mostrar que somos um povo que recebe bem seus visitantes, né? Afinal, são um dos principais destinos turísticos do Brasil. Somos um destino turístico internacional, temos aqui uma das sete maravilhas da natureza, temos a maior geradora de energia limpa do mundo, que é a Itaipu, enfim, que é uma maravilha da engenharia moderna também, e temos um povo hospitaleiro, temos um povo de muitas etnias, mas tem muitos coreanos que vivem aqui na nossa fronteira, enfim, vamos passar essa boa impressão agora de sermos uma cidade acolhedora, para que eles se sintam verdadeiramente em casa e retornem aqui na sequência com desfrutar não só dessa nossa hospitalidade, mas que eles façam também uma boa Copa do Mundo aqui no Brasil, porque Foz do Iguaçu transmite uma energia positiva, né? Eu acredito que isso vai ser fundamental para a preparação da Coreia do Sul. Palavras de Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, sobre essa estada da Coreia do Sul aqui na terra das cataratas. E além da Coreia em Foz do Iguaçu, outra seleção que escolheu o Paraná foi a Espanha, atual campeã do mundo, que vai treinar no CT do Caju, pertencente ao Atlético Paranaense, na capital, Curitiba. CBN Turismo. Vou conversar agora com o Altino Voltolini, ele que é empresário aqui em Foz do Iguaçu, empresário no ramo da hotelaria, vai nos falar a respeito do empreendimento Recanto Parque Hotel, que está mudando de nome aqui na cidade de Foz do Iguaçu, uma mudança de marca. Bom dia, seu Altino. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês. Recanto Cataratas é a nova aposta do empreendimento? Tendo em vista essa proposta de transformação que nós tivemos aqui com o Recanto, e, logicamente, nós entendemos que era o momento certo de conceituar a marca, talvez, e isso eu acho que é uma marca que vai ficar muito interessante, traduzindo exatamente o que o Recanto passa a ser agora. Eu creio que dentro dessa proposta nossa, o público vai entender muito bem e vai aceitar esse conceito novo que o Recanto está estabelecendo para a hotelaria de Foz do Iguaçu. E quando falamos de uma mudança, no caso, de nome de Recanto Parque Hotel para Recanto Cataratas, Termas, Resort e Convention, estamos falando também de uma série de mudanças que foram feitas na estrutura ao longo dos últimos anos. Como é que foi esse processo de adaptação à nova realidade do mercado hoteleiro? O que se percebe é que o hóspede hoje, ele busca cada dia uma novidade, ou algo novo, ou algo que atenda melhor a necessidade dele. O Recanto entendeu esse apelo. Tivemos um grande investimento, trabalhamos tanto na parte do nosso conceito como empresa e tanto com o nosso pessoal de atendimento, os nossos colaboradores, tentando fazer com que eles entendam essa nova proposta, essa nova realidade. E tivemos a coragem, a decisão de fazer o que fizemos e parece-me que vai ter um bom resultado. Quando falamos também a respeito do Recanto, um dos eventos aí que nós lembramos frequentemente é o Réveillon. Como é que está a aposta do hotel também nessa questão das festas de final de ano? Nós temos sentido assim, hoje o público busca tanto Natal, Réveillon, eles têm procurado passar isso em hotéis. Nós tivemos essa experiência de final de ano, assim como foi o outro ano, uma busca muito forte nesse sentido. Foz do Iguaçu já se estabeleceu como um destino de Réveillon. Eu acho que essa proposta que nós estamos fazendo agora de fazer um novo grande centro de eventos é justamente voltando para esse público que cada dia mais Foz do Iguaçu vem se consolidando na área de eventos, na área de grandes eventos. E eu creio que vai ser uma boa para a cidade, vai ser bom para todos, vai ser bom para o Recanto, logicamente. Qual que é a expectativa para esse ano, tendo em vista que 2014, por ser ano de Copa do Mundo, pelo menos espera-se que seja um ano bastante emblemático para turismo aqui de Foz do Iguaçu. Com quais expectativas vocês estão trabalhando para esse ano? Olha, Guilherme, como nós, Foz do Iguaçu já é um destino, o segundo destino mais visitado pelos estrangeiros, e com a Copa do Mundo, eu creio que vai incrementar muito o turismo, a imagem do país vai ser, logicamente, vai estar em todos os cantos do mundo. E, consequentemente, o turismo tem uma tendência de aumentar muito. E quem vem para assistir, sei lá, 5 ou 6 partidas de futebol, ele vai ficar no nosso país 30 dias e vai sobrar muito tempo para fazer turismo. E eu tenho quase convicção de que mas o grande número que vem para o Brasil, ele acaba vindo até Foz do Iguaçu. Então, isso é a cidade, eu creio que é muito bom. Esta estada da seleção da Coreia do Sul aqui em Foz do Iguaçu ajuda também a potencializar o nosso destino? Com certeza, né? Até porque nós nos identificamos muito com os coreanos, em razão da grande colônia de coreanos que tem em Foz do Iguaçu. E eu acho que o fato deles terem escolhido Foz do Iguaçu para ser a sede que antecede o treinamento deles, isso vai trazer muita mídia, criar uma certa, assim, uma expectativa do que Foz do Iguaçu está oferecendo para ter uma seleção aqui conosco, considerada uma cidade relativamente pequena. Eu conversava algumas semanas atrás aqui na CBN com o Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, e ele nos falava a respeito desse momento, né, dos investimentos que estão sendo feitos na hotelaria aqui de Foz do Iguaçu, inauguração de novas unidades, e algo que ele comentou foi a respeito dos desafios para que se pudesse manter a atual taxa de ocupação da cidade, tendo em vista a entrada de novos leitos no mercado. Você citou algo a respeito de estrutura para eventos. Turismo de eventos é uma das principais apostas hoje dos empreendimentos hoteleiros aqui na cidade? Essas novas unidades que chegam, eu creio que vai ser positivo para a cidade, tanto para o ramo hoteleiro como para os demais segmentos. Porque todo o trabalho ele vai requerer muito mais dedicação, muito mais trabalho, e felizmente eu creio que o turismo de Foz do Iguaçu, com o apoio que tem recebido da Itaipu Binacional e o Convention Bureau, tem se colocado, posicionado no mercado como um produto interessante e cada dia mais divulgado, novas unidades sendo instaladas. Isso gera, assim, uma confiança do público comprador, que ele tem a segurança que ele vem a Foz do Iguaçu, ele sabe que é um mercado disputado e, consequentemente, quando há a disputa, há qualidade. Isso vai ser muito bom, certeza. Conversei aqui na CBN com o empresário Altino Voltolini, ele que é proprietário do agora Recanto Cataratas Termas Resort Convention. Seu Altino, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e sucesso aí nesta nova fase do empreendimento. Nós é que agradecemos, ficamos felizes de poder participar e principalmente colocar o nome de Foz do Iguaçu dentro do contexto de toda a comunicação que pode ser feita, que chegue ao público em geral. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do anúncio de medidas para agilizar o tráfego de veículos na fronteira entre Brasil e Argentina. A aduana de Porto Iguaçu deve ganhar 18 novas cabines para tornar mais rápida a passagem fronteiriça. E vamos falar também a respeito de um projeto, um museu de cera aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 34 minutos aqui em Foz do Iguaçu, e a Secretaria Municipal de Turismo de Foz informou nesta sexta-feira que recebeu da Prefeitura de Porto Iguaçu a informação de que a aduana argentina passará por reformas para agilizar a passagem de veículos pelo local. A previsão é de construção de 18 novas cabinas de atendimento e contratação de 43 funcionários para agilizar os procedimentos de passagem nos horários de pico, quando a espera para a travessia da fronteira chega a ser de 3 horas em alguns casos. As obras devem ter início ainda no mês de janeiro, visando principalmente simplificar o acesso ao território argentino, tendo em vista que as constantes filas têm afastado não só moradores da região, mas também turistas que pretenderiam visitar a cidade de Porto Iguaçu. CBN Turismo. Eu vou conversar agora aqui na CBN Foz com o Luiz Moreira, ele que é gerente-geral de um novo parque temático que será instalado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Complexo bastante grande que vai ser instalado ali na região da Avenida das Cataratas. Especificamente em qual altura da Avenida das Cataratas? Será ali em frente ao Hotel San Juan Cataratas, Hotel Florença, aquela esquina grande que desce ali para o Remanso Grande. E a intenção... O que vamos ter? Por exemplo, um dos atrativos que inclusive já foi destaque na imprensa é a questão de um museu de cera. É um museu similar, por exemplo, ao que existe lá em Gramado, no Rio Grande do Sul? Isso, na verdade é uma filial, é uma extensão desse museu, né, que já existe em Gramado, e é um show. É um sucesso há 15 anos já, e os investidores resolveram vir e investir aqui em Foz do Iguaçu. É a mesma... praticamente o mesmo número de turistas que Gramado recebe, Foz do Iguaçu também. Então é um ponto assim, de partida, é a primeira filial deles fora do estado do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa bastante interessante, porque até você me contava que vão ser mais de 100 bonecos de cera em exposição? Sim, a princípio já tem 130 bonecos, né? Personalidades do mundo todo. Inclusive um dos atrativos mais, que será mais visitado, são os bonecos. 3 bonecos do Ayrton Senna, de modos diferentes, né? Em posições diferentes, inclusive um até dentro de uma McLaren. Por estar na tríplice fronteira e termos aqui também um público bastante heterogêneo, você falou a respeito de bonecos mostrando personalidades do mundo inteiro. Teremos um enfoque especial também, alguns personagens dos nossos países vizinhos, por exemplo, argentinos, poderão encontrar algumas personalidades? Sim, é uma surpresa ainda que nem eu sei quais são os bonecos, mas terão também personalidades da Argentina, do Paraguai e, se não me engano, também do Chile. Portanto, uma proposta bastante interessante. E também, quando falamos desse complexo, como é que vai ser o nome deste parque temático? Já está definido? A princípio existem vários nomes, né? E nós estamos estudando registros, o que pode, que nós não queremos criar conflito com alguns nomes já existentes, né? Então, a princípio, estava se pensando em Cataratas Parque Show, Iguaçu Parque Show. Então, assim, tem vários nomes que ainda não chegou num nome específico, né? Mas essa semana será anunciado aí o nome real do parque. E falamos já a respeito deste Museu de Cera, mas as atrações elas não param por aí, inclusive com relação a exposições de carros e motos neste local? Sim, também terá um museu de carros clássicos, né? É o Hollywood Dream Cars, que também já existe em Gramado, e o museu das motos clássicas da Harley Davidson. São 30 carros já Hollywood e 35 motos Harley Davidson que ficará à exposição. Uma especificação bem legal é que durante o dia o museu da Harley é voltado para museu, e à noite ele se transforma num bar temático, um pub da Harley Davidson. Ou seja, uma atração a mais também para o turismo noturno aqui na cidade? Com certeza, e a intuição de trazer esse parque temático para cá é justamente isso, né, Guilherme? É segurar o passageiro, o turista, um dia mais na cidade, com que ele gaste mais, com que ele conheça mais cultura, né, para os nossos turistas que vêm de fora, né, do mundo todo, principalmente o nosso, né, local aqui, o brasileiro, segurar um dia a mais esse turista na cidade. Interessante porque gera não apenas uma opção para o turista, mas também para o próprio morador aqui da região, né? Uma opção a mais de lazer também aqui para a fronteira, tendo em vista que, além disso que já comentamos, há também um parque dos dinossauros sendo projetado. Sim, sim. Os dinossauros são dinossauros perfeitos, com movimentos e som, né? Cada dinossauro com o seu som. É, inclusive, um dos dinossauros, que é o maior, ele tem 12 metros de altura por 24 de comprimento. Será o maior dinossauro da América Latina. E você comentou que investidores do Rio Grande do Sul, principalmente, estão participando deste empreendimento. Previsão de início de obras, entrega, como é que vocês estão trabalhando com essa questão de cronograma? O intuito nosso, o primeiro prédio, que seria o Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros, o mais difícil já está pronto, que é o Vale, né? E as árvores já existem, não foi nada plantado agora, isso já está lá há 20 anos, essas árvores, então está fácil já. E são prédios, são blocos pré-moldados, de 2 mil metros quadrados cada um. Então, a nossa exigência com a construtora, que começa a obra segunda-feira agora, é entregar o Museu de Cera e o Parque dos Dinossauros para que seja inaugurado dia 10 de junho, no aniversário da cidade, o centenário de Foz do Iguaçu. Claro que vai contar muito com meteorologia, com prazo de entrega, mas a gente vai agilizar, vai correr o máximo para entregar em junho o primeiro empreendimento. E esperamos realmente que esse empreendimento seja inaugurado o mais breve possível. Eu já particularmente estou curioso já para conhecer esses atrativos e esperamos que não apenas agregue, né, valor ao turismo de Foz do Iguaçu, consiga segurar mais um dia esse turista aqui na cidade, como também para os próprios investidores, né, consiga dar esse retorno todo necessário. Enfim, setor turístico aqui de Foz do Iguaçu vem recebendo bastante investimento, esperamos que continue aquecido desta maneira por muito e muito tempo. Luiz Moreira, gerente-geral deste parque temático que está prestes a sair do papel aqui na cidade de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e sucesso a todos os investidores nesse empreendimento. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar anunciando, né? E principalmente os moradores de Foz do Iguaçu também terão acesso a várias novas. É uma cultura, né, Guilherme? Isso daí, o Museu de Cera, o Museu de Carro, o Museu de Caminhão, o Museo de Moto. Né, tudo que tiver lá dentro é uma forma de você apresentar a cultura, né, para todos, principalmente para moradores. E também queremos deixar registrado que todas as ações sociais que os atrativos da cidade fazem, nós iremos participar também. No dia, um dia terá o ingresso, quem levar alimento não paga entrada, o dia da fralda, o dia do leite. Nós queremos participar e vamos participar também de todas essas ações sociais aí para a cidade. Sem falar também na contratação de mão de obra local, ou seja, é um investimento realmente que traz retorno aqui para a cidade. E esperamos aí que tudo corra na melhor maneira possível, né? Com certeza. Essa entrevista com o Luiz estará disponível daqui a pouquinho aqui no nosso site, cbnfoz.com.br. Agora 11h42, e eu chamo aqui para uma entrevista que tivemos ao longo desta semana com o secretário nacional de políticas do turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz. Ele que falou aqui à CBN Foz a respeito da criação de roteiros integrados entre os países do Mercosul, tendo Foz do Iguaçu como um dos principais pontos de integração. Um dos roteiros inclui as Cataratas do Iguaçu e também o Salto Ángel, na Venezuela. Segundo Lumertz, trata-se de uma diretriz adotada por todos os países do bloco. Faz parte de uma agenda do Mercosul. Nós tivemos uma reunião em Caracas semana passada com os ministros dos países do Mercosul, agora com a Venezuela, e essa reunião foi na Venezuela, uma reunião de ministros, e um conjunto de medidas estão sendo tratadas para que sejam desenvolvidas. Uma delas é a reabertura do escritório do Japão de forma compartilhada entre os países, a criação de um fundo de recursos financeiros para a promoção conjunta dos países do Mercosul em terceiros mercados, a discussão do visto único, que é um pouco mais complexa, mas que a Europa já tem, uma vez concedido visto para um país europeu, a circulação em outros, uma série de medidas entre as quais, portanto, se encontra essa de fomento a roteiros integrados. O roteiro integrado, ou os roteiros integrados que surgiram como prioritários, entre eles estão dois de forma especial, com esse das quedas d'água da América do Sul, né, com Matriz e Foz do Iguaçu, mas um conjunto importantíssimo, né, desses acidentes geográficos que ocorrem daqui até a Venezuela. E depois o corredor de turismo entre Manaus e a costa caribenha da Venezuela, né, região de Margarita, que já vem se transformando num corredor rodoviário, porque as pessoas saem de Manaus e vão de carro até via Roraima, até a costa do Caribe venezuelano. Mas um conjunto de medidas são necessárias para que esse fluxo se dê mais fortemente por via aérea e que tenha um conjunto de facilitações mútuas. Naquela região mesmo se dá, nessa promoção de cataratas e quedas d'água em geral, com aquelas que ocorrem desde a Venezuela, que são muitas, mas a grande estrela que é Foz do Iguaçu. E há muitos anos a gente ouve também a questão de um roteiro integrado nas missões jesuíticas, porque as missões elas estão presentes no Uruguai, no sul do Brasil, na Argentina e no Paraguai, ou seja, nos quatro países membros, formadores originais do Mercosul. Como é que está a discussão também com relação a esse roteiro das missões? De fato, o roteiro das missões também está aqui nessa estratégia, que eu digo depende desse fundo, né? Esse fundo precisa que seja constituído contribuição de todos os países para que se desenvolva a parte do FOSEI, é componente desse esforço. O BNDES poderá entrar nisso e faz sentido, né? À medida que se reforça de ponto de vista prático aquilo que materializa o Mercosul. Nós precisamos de coisas materiais. No caso de Foz do Iguaçu, onde nós estamos envolvendo em parceria com a prefeitura, com o apoio de Itaipu, um projeto integrado de ampliação de planejamento, estratégia, planejamento para investimentos na região, né? Nós no Brasil temos um déficit na conta do turismo muito alto. As pessoas viajam para o exterior por um conjunto de razões conhecidas, viajam pelo Brasil também. Nós estamos com 60 milhões de brasileiros viajando, de quase 200 milhões de viagens esse ano de 2012, eu acho que um pouco mais, cerca de 200 milhões de viagens. Os aeroportos estão se expandindo. A intenção dos brasileiros de viajar nos próximos 6 meses ocorre em 37% da população brasileira, sendo que 77% viaja pelo Brasil e 22% para fora. No entanto, se para fora tem um custo alto, como eu disse, na balança de pagamentos, uma remessa para o exterior, um gasto para o exterior, que inclui compras, evidentemente, mais de 22, 23 bilhões. Né? Parte disso pode ficar no Brasil, né? Desde que nós tenhamos competitividade, desde que nós possamos oferecer produtos. E esses roteiros integrados, se pegarmos o caso, principalmente de Foz do Iguaçu e as suas fronteiras, tem a condição de dar uma contribuição, não só pelos 500 mil estrangeiros que visitam, mas para um incremento na área de eventos, com essa nova tela que está surgindo, com os novos atributos que a região conquista, né? Que possam fazer com que mais brasileiros viajem escuras nessa região, né? Diminuindo então essa mobilidade para o exterior. Isso é um desafio que nós temos para os próximos anos. Agora, para isso, eu preciso criar novas condições. Uma delas é ampliar o limite financeiro de compras na fronteira terrestre. Tem um estudo enviado pela prefeitura, pela Itaipu, para o Ministério, que está em estudo aqui. Acontece que, justamente agora, nós temos nesse momento da balança de pagamento fragilizada. Mas a ideia é boa, né? Como

qual a intenção do que se vai se fazer, tirando esses básicos que tem que fazer, a climatização e as divisórias e uma cozinha auxiliar de um dos grandes salões, fazer o que mais vão né, para melhorar o espaço. Necessariamente, o projeto que for aprovado por uma comissão que já está nomeada pelo presidente, o projeto que for escolhido, necessariamente vai ter que ser pago por quem for executar ou quem vencer o certame licitatório. Palavras de Djalma Pastorello, diretor-presidente do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir, no CBN Turismo, vamos falar do aumento no número de visitas no Zoológico Bosque Guarani, no centro de Foz, e também sobre as mais de 160 nacionalidades que visitaram as Cataratas do Iguaçu em 2013. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 57 minutos e reformado e tendo uma onça pintada como principal atração, o Zoológico Bosque Guarani, localizado no centro de Foz do Iguaçu, registrou incremento na quantidade de visitantes durante as festas de fim de ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é a entidade que administra o espaço, além de moradores de Foz e região, viajantes de locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraguai e Argentina foram contabilizados no local. Em 2013, o Zoológico Bosque Guarani passou por uma reforma em suas instalações, além de receber também a onça Tonhão, doada pelo Refúgio Biológico Bela Vista. As visitas são gratuitas. E por falar em visitas, turistas de 164 países conheceram ou revisitaram o Parque Nacional do Iguaçu no ano de 2013, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor da Unidade de Conservação. No total, 1.518.876 pessoas conheceram as Cataratas do Iguaçu pelo lado brasileiro, 49% das quais brasileiras. Os 10 países que mais enviaram turistas foram Argentina, com 240 mil visitantes, Paraguai, 29.188, Estados Unidos, 28.700, Espanha, 26.133, França, 25.810, Alemanha, 25.301, Japão, 24.609, Inglaterra, 18.242, China, 16.077 e o Chile com 13.473. Na parte de baixo da tabela aparece, com 3 visitantes, o arquipélago africano de São Tomé e Príncipe, país que fala português. Com 2 visitantes estão Burundi, Gâmbia, Gana, Kiribati, Laos, Ilhas Marshall e Moldávia. Com 1 visitante apenas, Benin, Djibouti, Nauru, Palau, Ruanda e Togo. CBN Turismo. 11h59, confira agora algumas das opções de entretenimento nas casas noturnas para hoje aqui na Terra das Cataratas. Na ONU Music Hall, música eletrônica na chamada confraria, movimentando os frequentadores da casa. Já para quem gosta de sertanejo, no Woods Bar, Leandro Rosa e a dupla João Vitor e Matheus são as atrações da noite deste sábado. Para quem gosta de rock, duas opções: no Zeppelin Old Bar, a banda Radiophonics, e no Balinas Pub, a apresentação da banda Dr. Sim, com a abertura da banda Jack Black. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 18 de janeiro de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens locais de Thaís Montenegro e Maurício Freire. Apresentação: Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Você fica agora com o repórter CBN em rede nacional, logo depois, revista CBN.